três potes, bonita, esbelta e serena, cantora do meu sertão, saudade feita de pena. É o relógio sertanejo, quando a tarde vai morrendo, despertar da madrugada, quando o dia vem nascendo. Seu canto tem a mistura de alegria e de tristeza, é flauta que Deus lhe deu pelas mãos da natureza. A tardinha nos comove com o canto da Ave Maria, muitas vezes nos encanta quando vem rompendo o dia. Saracurinha, três potes, dueto, concerto alado, saudade feita de pena, lembrança do meu passado. És a rainha do brejo, de coração e garganta, o lírio da madrugada, a flor cheirosa que canta. És a princesa das águas, trovando quando ela voa, pondo um pouco de alegria nas tristezas da lagoa. És a ternura da tarde, o lusco-fusco chegando, a lagartinha de fogo, os pirilampos vagando. Quarta pau no cerrado, pulando a beira da estrada, cantando de lado a lado. És a manhã purpurina, de sol mansinho beijada, abrindo a boca ainda quente dos beijos.